Ai, Maranho, Maranho, se no prato te apanho. Festival Gastronómico do Maranho e do Bucho da Sertã. De 16 a 19 de julho. Da Sertã, para a sua mesa. Já que aqui estou, vou-lhes agora contar de mil passos feitos vida, desta vida atribulada, desta vida de cantar. Se sobrar peito, depois de mil melodias, depois de tantas palavras, tantas terras, tantas estradas, tantas noites, tantos dias. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito vai-me um país. O Algarve manda em baile, toquei a dufes na beira, e em trás os montes aprendi a bombar como Zé Pereira. Mundo fora, dei abraços nos Açores e na Madeira, deixei amigos do peito e em casa cantei neira. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito vai-me um país. Viva quem canta é quem diz o que vai no peito vai-me um país. Trago nos dedos malhões, toquei rondas de caminho, no Douro aprendi chaneiras, dancei as chulas no Minho. Valentejo fica o peito da planície de cantar, no fado colhi o jeito de um país por inventar. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito vai-me um país. Viva quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito vai-me um país. Cantei no alto de um monte, num trator ou num celeiro, para 20 ou 20 mil, e das palavras fiz viveiro. Para quem canta por cantar, pouco mais se pedia, mas quem canta para sentir, e para explicar-se e para ser, pensem só quanto haveria ainda por dizer. Viva quem canta é quem diz o que vai no peito vai-me um país. Viva quem canta é quem diz o que vai no peito vai-me um país. Cardápio pode ser um aperitivo para o seu almoço ou jantar, ou simplesmente na hora do petisco e à roda da mesa com os amigos. Conheça o que de genuíno e regional se vai fazendo por aí, de norte a sul do país, não esquecendo a ilha, dos Açores e da Madeira. Sirva-se do cardápio, aqui na sua rádio. Boa tarde a todos, é com grande prazer que vos recebemos aqui na cerimónia de assinatura da escritura da Constituição da Confraria do Queijo Fresco da região Saloia. Dão-nos a honra da sua presença, os senhoritíssimos senhores presidentes da Câmara Municipal de Mafra e da Câmara Municipal de Loures. Hoje invocamos gerações e gerações de famílias, gente simples mas trabalhadora, que se dedicou à criação de gado, à produção de leite e depois ao fabrico do queijo. Congregamos as boas vontades das empresas queijeiras, que mais do que partilhar a ideia, mostraram todo o seu entusiasmo. No total, reunimos 10 queijarias, das quais 8 do Conselho de Mafra e 6 delas da nossa União de Freguesias. Mas para além da boa vontade e do entusiasmo, esta ambição não teria sido possível sem o imprescindível apoio das câmaras municipais de Mafra e de Loures. Falar de queijo fresco da região Saloia é falar de tradições, do saber fazer, de uma origem, de uma identidade, de uma marca. As confrarias têm por objetivo compreender a transversalidade da gastronomia, reforçar a sua força cultural, preservar a sua identidade e apoiar e desenvolver as economias locais. São organizações que nascem da vontade da sociedade civil, numa base de voluntariado e que trabalham na defesa, valorização e dignificação das tradições gastronómicas. Juntos fizemos acontecer. A partir de hoje, partilhamos e assumimos um compromisso conjunto na defesa, preservação e valorização de um produto endógeno que transporta em si a história de um povo e as tradições da nossa região saloia. Espero e desejo que este dia seja o início de uma marca de sucesso com objetivos claros de promoção, divulgação, visibilidade do queijo fresco da região saloia, dos concelhos de Loures e de Mafra e do próprio país. Um momento em que se lança uma confraria que terá com certeza como objetivo a valorização da produção do queijo fresco, um produto de excelência que tem particular incidência na sua produção a nível nacional na freguesia de Loures, do Conselho de Loures e também no Conselho de Mafra. Está aqui concentrada uma grande parte, uma significativa parte da produção deste importante produto. E esta é, portanto, uma relevantíssima atividade económica com um volume de negócios muito importante, com uma dimensão de emprego nas nossas localidades muito significativo e que tem uma importância grande na nossa economia regional. Convido agora a excelentíssima notária doutora Délia Neiteli e o doutor João Santiago. Por favor, procedam então ao início da formalização da escritura pública de constituição da Confraria do Queijo Fresco da Confraria. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio.

paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar. E deixa de pensar no tal Vilela, que tem carro e barco à vela, o pai tem, a mãe também, que é tão tão sempre a perfeito, cá para mim no meu conceito, se é tão tão e tem que ter algum defeito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito, se é tão tão e tem que ter algum defeito. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Começámos este ano com o mês do porco, do montado, com vários pratos confeccionados com o porco. Passámos em seguida para as migas, que também são desde sempre tradicionais nesta zona. Seguimos para o peixe do rio. Março no Alandroal é um mês riquíssimo, porque é o mês do peixe do rio, que é um produto muito típico, muito nosso, com a tradicional confecção da tradicional caldeta do peixe do rio, que desde sempre os alandroalenses fizeram e que continuamos a promover, fazendo todos os anos uma mostra gastronómica do peixe do rio nessa altura. Em abril nós tivemos o mês do borrego e o mês do cabrito, neste mês o mês das sopas, conforme já disse. E ainda temos pratos para apresentar? Ainda temos pratos para o resto do ano, porque é uma variedade enorme, conforme se vê, ao longo do ano vamos variando durante todo o ano. Em junho vamos ter o churrasco com as sardinhadas e as febras grelhadas, que é tradicional também nesta zona. No mês de julho vamos ter a galinha do campo, com as várias maneiras, formas de confeccionar a nossa galinha, que não é o frango que se compra hoje em dia, portanto é a galinha tradicional com o sabor típico que tem. Em agosto, como não podia deixar de ser, tendendo ao calor que se faz sentir nesta zona, nós vamos ter o mês do gaspacho, é também um dos alimentos tradicionais do Alandroal. Em setembro, sopas que hoje em dia também já se não veem cozinhadas noutros sítios, a sopa de grão e um produto que é típico também da região, que é o xíxaro. Portanto, é uma semente que faz uma sopa deliciosa e continua a ser utilizada não só em termos de pratos principais, como também na confecção de pastéis. Nós temos uma pastelaria que confecciona os pastéis de xíxaro, tanto como doce. Em outubro nós temos o mês dos cozidos. Novembro, várias espécies. Temos a caça, a açorda, o calducho, que são tudo com pratos típicos, e em dezembro terminamos o ano com o peru, também o nosso peru criado no campo, alimentado pelos métodos tradicionais e com o sabor também que lhe é característico. A acompanharmos estes pratos todos, temos naturalmente doces e que vão variando ao longo do ano. Na parte do inverno temos as filhoses, os nuggets com mel, as azevias, portanto os fritos. Na altura da Páscoa temos, como não podia deixar de ser, os bolos fintos, os bolos de alguidar e as broas secas. E durante o verão destacamos sobretudo os doces caseiros com frutas também típicas desta zona. Em termos de doces, desde sempre utilizámos muito o mel, que continua a ser aqui aproveitado e, portanto, também é um dos produtos que entra neste projeto da gastronomia. O leite com os tirado dos animais que cada um tem nas suas pastagens, portanto, o leite ainda puro. Não podemos também esquecer dois alimentos que são os alimentos essenciais desde sempre: o azeite. E temos azeite de bastante qualidade no Alandroal, e o pão. Portanto, são todos estes produtos que nós estamos aqui a promover, que muitos já conhecem, que muitos já provaram e que são motivo, com certeza, para que nos visitem durante o ano. Nós vamos divulgando mensalmente todos os pratos que estamos a promover, com uma listagem dos restaurantes que estão a promover estes pratos e com os pratos que cada um deles tem à disposição. E por isso queremos que com este projeto será dado um bom contributo, não só para que não se perca na memória dos tempos a riqueza dos pratos, mas também, por outro lado, divulgá-los e também, porque não, dizermos que pensamos com este projeto conseguir que os nossos produtores locais também intensifiquem a produção, quer em termos de galinha, de peru, de borrego, de cabrito, mas também que nas nossas hortas se intensifique a produção, desde a couve, a beldroega, espinafres, enfim, um sem número de produtos que são vindos da terra diretamente e que por isso mesmo têm muito mais qualidade e muito mais sabor. Coitadinho do mecanário, que não tem com quem balhar, passa a vida na gaiola a ver o cuco passar. Canta a rola, pia o cuco, passa os dias a chorar, ouvindo o pio do cuco e a rolinha a cantar. Pintas os beiços à teta para ficares mais catita, mas a noite escura e preta não te mostra mais bonita. Ai, para morder o enzoli, a ver se o peixe ainda pica nas dobras do telesoli. Porque não pintas a crica para ficar mais bonita? Porque não pintas a crica para ficar mais bonita? Tabana, bana, para atiçar o braseiro, tabana, bana, que anda aceso o dia inteiro. Tabana, bana, é dia de aniversário, abana, abana, mas que rico fogareiro. Abana, abana, já despistou o canário, abana, abana, que cantou o dia inteiro. Abana, abana, para atiçar o braseiro, abana, abana, que anda aceso o dia inteiro. Abana, abana, quando assas as sardinhas, abana, abana, para atiçar o braseiro. Abana, abana, não me vires as perninhas, abana, abana, que anda aceso o dia inteiro. Pintas os beiços à deita para ficar mais catita, mas a noite escura e preta não te mostra mais bonita. Ai, para morder o anzol, para ver se o peixe ainda pica nas dobras do teu lençol. Porque não pintas a crica para ficar mais bonita? Porque não pintas a crica para ficar mais bonita? Porque não pintas a crica? Porque não pintas a crica? Porque não pintas a crica? Porque não pintas a crica? Ai, Maranho, Maranho, se no prato te apanho. Festival Gastronómico do Maranho e do Bucho da Sertã. De 16 a 19 de julho. Da Sertã, para a sua mesa. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer a sopa alentejana. Para fazer esta sopa vou usar os seguintes ingredientes: 4 ovos, 4 dentes de alho, um molho de coentros ou de poejos picados grosseiramente, 4 fatias de pão alentejano, 4 colheres de sopa de azeite, 1 litro e meio de água, sal. No almofariz esmago os alhos e aos poucos junto os coentros e esmago tudo muito bem. Num tacho levo ao lume a água, tempero com sal e deixo ferver. Parto os ovos e junto a água um a um. Deixo escalfar os ovos durante 3 minutos. Depois dos ovos escalfados, com a ajuda de uma escumadeira, retire-os para um prato e apague o lume. à água de cozinhar os ovos, junte a mistura dos coentros com o alho, o azeite e misture. No fundo de cada prato de sopa, coloque uma fatia de pão e o ovo. Regue tudo com o caldo e sirva. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Delicada da cintura, como a palha do centeio, tu é que és a criatura por quem eu tanto varei. Tu é que és a criatura por quem eu tanto vareio, delicada da cintura, como a palha do centeio. Os olhos do meu amor são duas azeitoninhas, fechados são dois botões, abertos duas rosinhas. Fechados são dois botões, abertos duas rosinhas. Os olhos do meu amor são duas azeitoninhas. Figueira rebeldia, gosto das moças do campo, olha a minha simpatia. Gosto das moças do campo, olha a minha simpatia. Eu gosto dos figos lampos, da figueira rebeldia. Nas ondas do teu cabelo vou me deitar a afogar, é para que saibas, amor, que há ondas sem ser no mar. É para que saibas, amor, que há ondas sem ser no mar. Nas ondas do teu cabelo vou me deitar a afogar. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Senhora Presidente, a que mais-valias é que podem advir desta iniciativa durante 12 meses para a restauração, em primeiro lugar, e para o Conselho em termos mais genéricos? Bem, para a restauração, o balanço que fazemos até agora é positivo. Temos, efetivamente, mais gente a dirigir-se aos nossos restaurantes a querer provar estes pratos e, portanto, queremos que, pelo balanço que fazemos até agora, que este projeto contribui decisivamente para que o Alandroal passe a figurar nos roteiros gastronómicos do país. Por outro lado, pensamos que com este projeto conseguiremos desenvolver a própria economia local, não só em termos de venda dos pratos nos nossos restaurantes, mas, como eu estava a dizer, também em termos de intensificação da produção e daí também nós termos algum contactos com os nossos produtores locais, porque naturalmente se for maior a procura nos restaurantes, maior terá que ser também a oferta para dar seguimento aos pratos. E por isso queremos que podemos aproveitar melhor os nossos campos em termos de pastagens, com a produção de sobretudo borregos, cabritos, galinhas e perus, que sempre foi uma criação tradicional nesta zona, e o que gostaríamos era que os nossos restaurantes intensificassem também a compra junto destes produtores locais para que se desenvolvesse também esta parte da criação e até da pastorícia, não é? Em termos de paisagem, o que é que se pode sugerir para antes ou depois da própria refeição?

Tem de alguma forma alguma preferência por esse, algum desses pratos ou todos são comida para boas bocas? É evidente que há sempre preferências, não é? Há preferência por vários destes pratos, mas são todos, basta provar, não é? Portanto, basta provar, sentir o cheiro. Sentir o cheiro do tempero e depois o sabor, que é delicioso. Mas de todos eles, nós salientamos, como já salientei há bocadinho, a caldeita do peixe do rio, que é única, os nossos cozidos, que são maravilhosos, e as nossas sopas, as chamadas sopas da horta, com alguns produtos silvestres e outros, os das nossas plantas nas nossas hortas, são de facto uma maravilha e muitíssimo bem confeccionados no Alondroal. Portanto, qualquer um deles me faz abrir o apetite de imediato. E a altura é própria para isso? Nota-se de alguma forma uma maior influência em algum período do ano em especial? Sim, naturalmente, que tendo o maior evento gastronómico, a mostra gastronómica do Peixe do Rio, é de facto o mês de março, mas também o mês de abril com o Borrego, que mais visitantes traz ao Alondroal durante estes dois meses. Já é conhecido também, portanto, a própria mostra gastronómica do Peixe do Rio, sendo já um evento conhecido, tem vindo ano a ano a aumentar o número de visitantes e a trazer novas gentes ao Alondroal. Quer referir algum aspecto em especial para abrir apetites para esta ida até ao Alondroal? Sendo maio o mês das sopas e começando agora no Alondroal a surgir as beldroegas, eu aconselhava a que nos visitassem e experimentassem uma sopa de beldroegas com queijo de cabra e que terminassem com um dos doces tradicionais do Alondroal. E neste caso eu aconselharia mesmo uma novidade que até agora não falei, estava a deixar exatamente para o fim, que tem a ver com a utilização da farinha de bolota para a confecção de doces. Passámos a ter no Alondroal um produto que é único também, que são os pastéis de nata de bolota e as delícias de bolota, para além de outros doces confeccionados com bolota. Experimentem então. Passa a ser um cartão de visita do Alondroal. Ora bem, exatamente. São muitos também os visitantes que nos visitam para experimentarem as delícias de bolota e os pastéis de bolota. Também já se tornou habitual. Experimentem estes dois pratos neste mês, porque eles são de facto, vale a pena prová-los, vale a pena comê-los, porque com certeza ficarão com vontade de voltar e de repetir. Só dessa forma é que poderemos confirmar que a tradição ainda é o que era e que, além do mais, os sabores e os cheiros da comida alentejana só se conseguem reconhecer ou conhecer comendo. Nem mais. Com certeza, mesmo para aqueles que já conhecem, saberão de certeza distinguir, verificar isso mesmo, que no Alondroal a tradição ainda é o que era, o que sempre foi, e é essa mesma tradição que nós queremos manter, queremos também divulgar. Muito obrigado pela sua colaboração e até uma próxima oportunidade para voltarmos a falar do Alondroal e daquilo que faz toda a diferença na gastronomia do Alentejo. Muito obrigado eu, obrigado à rádio e obrigado também a todos os ouvintes por nos terem escutado até agora. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio. Programa a programa, vamos falando desse património que é a gastronomia portuguesa.